Ei, Natanzinho, fala pra ela, vai! Ei, essa nossa relação tá muito mal resolvida. Tu fala que não me quer, mas não pode provar bebida. E vem logo me procurar, querendo ficar comigo. Eu fico, ei! Não adianta esconder, todo mundo tá sabendo que tu sempre vem aqui, toda vez que tá bebendo. E não adianta esconder, todo mundo tá sabendo que tu sempre vem aqui, toda vez que tá bebendo. Tu não pode tomar uma que já liga atrás de mim, querendo um amorzinho. E quando tá embriagada, sempre passa lá em casa pra dar aquela sentada. Tu não pode tomar uma que já liga atrás de mim, querendo um amorzinho. E quando tá embriagada, sempre passa lá em casa pra dar aquela sentada. É o Natanzinho e meu vaqueiro diferente. Alô, mano, Walter. Vamos descendo e trabalhando, Natanzinho. Essa nossa relação tá muito mal resolvida. Não fala que não me quer, mas não pode provar a bebida. Vem logo me procurar, querendo ficar comigo. E eu fico. E não adianta esconder, todo mundo tá sabendo que tu sempre vem aqui, toda vez que tá bebendo. Não adianta esconder, todo mundo tá sabendo que tu sempre vem aqui, toda vez que tá bebendo. E tu não